Muito boa tarde, peço imensas desculpas pelo atraso e para não nos atrasarmos ainda mais, vou tentar despachar isto que tenho para dizer o mais depressa possível. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Departamento de Comunicação e Jornalismo que se encontra aqui representado na pessoa da professora Carla Cardoso por ter facilitado e permitido este evento. Este evento enquadra-se numa iniciativa que é a iniciativa 7 Dias com os Média, que é promovida pelo Grupo Informal sobre Literacia para os Média e que assinala o dia 3 de maio, que é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. E esta coisa da liberdade de imprensa passa também por pensar o papel da imprensa na liberdade e na democracia. E este evento, especificamente, que eu tentei instigar, mas que na prática é uma construção destas quatro pessoas que vocês podem ver aqui, surge um bocado da nossa vontade, todas e todos, de questionar a dicotomia ativista-jornalista, mas também de fazer avançar o diálogo e encontrar soluções para quem está numa situação profissional de jornalismo e precisa de falar com pessoas sobre assuntos que são alvo de discriminação social, e para pessoas que estão em situação de discriminação social e precisam de desenvolver técnicas para falar sobre a comunicação social. Para relembrar, existem cinco grandes perguntas que organizam esta sessão. Qual é que é a importância de trabalhar os temas dos direitos humanos, como o racismo, o sexismo e a lésbica e transfobia para o jornalismo? Quais são os desafios profissionais e pessoais dentro e fora da relação ao trabalhar estes temas? Que dicas e conselhos podem ajudar tanto jornalistas como ativistas de minorias a trabalhar de uma forma produtiva para a democracia e para o público em geral? Quarta, que experiências podem partilhar jornalistas e ativistas e o que podemos aprender sobre como funciona o jornalismo? Quinta e última, será que existe realmente esta divisão entre ativismo e jornalismo? Será que isto faz sentido? E como isto é um workshop, a ideia não é simplesmente estarmos aqui todas e todos a botar discurso, é aprendermos umas com as outras e uns com os outros. Este evento vai se dividir numa primeira parte em que cada uma das panelistas vai fazer uma breve apresentação de 10 a 15 minutos e depois vai haver um debate mais alargado que parte também por ouvir as vossas experiências, os vossos saberes e, portanto, e fugir um bocadinho àquela dinâmica típica da pergunta-resposta. Gostaria também de pedir às pessoas que desejem intervir que tenham atenção o tempo das suas próprias intervenções para que o máximo de pessoas possível consiga falar e, por fim, tenho um apelo e um pedido. O pedido é que quando alguém fala pela primeira vez, se apresente, como achar melhor, e o apelo tem que ver com o facto de que estão aqui pessoas de diversos contextos, da academia, do jornalismo, do ativismo, e que às vezes o uso de jargão, de linguagem específica desta ou daquela área pode dificultar o entendimento e, portanto, tentem ter essa preocupação. E, por fim, para não nos atrasarmos mais, eu queria só fazer então a apresentação do painel. Eu tenho aqui à minha direita a Catarina Marques Rodrigues, que é jornalista multimédia que trabalha no Observador desde a sua fundação e que é vencedora por 2 anos consecutivos dos Prémios Média da Rede Execo, em 2014 pela reportagem sobre crianças transgénero Olá, eu sou o João e gosto de brincar com coisas de menina, e em 2015 pelo programa em vídeo ADN, e dedica-se a questões de género, direitos LGBTI e minorias sociais. À minha esquerda tenho a Fernanda Câncio, jornalista do Diário de Notícias já há muito, muito tempo. E... Não. Há 12 anos. É pouco tempo. Desde que eu ainda nem sequer 30 anos tenho, portanto, para mim 12 anos é muito, muito já, tempo. Já estou cá na Terra há muito tempo, mas como jornalista do DN, não tanto. Tá bem. E à esquerda da Fernanda Câncio tenho a Carla Fernandes, que é mestre em Comunicação, Cultura e Tecnologias da Informação pelo ISCT e o UEL, e é coordenadora do projeto Audioblog Rádio à Folia. E agora vou-me calar, já falei demais e deixar falar quem de direito. Bem, olá a todos e a todas. Obrigada por fazer a apresentação. Obrigada por terem vindo também por tudo. Eu vou tentar ser rápida, mas se eu me estender muito, Daniel, por favor, cala-me, está bem? Uhum. Pronto, então, eu segui aquela ordem de 5 perguntas que o Daniel fez. Primeiro gostava de começar pela importância de trabalhar estes temas. Os média devem ser ou são um espelho da sociedade. E da sociedade fazem parte homens, mulheres, muçulmanos, católicos, pessoas transexuais, pessoas intersexo, toda a gente. E portanto a gente deve achar que está representada naquilo que os média preparam e no tipo de reportagens que fazem e no tipo de notícias que fazem. Portanto, logo por aí, a importância está neste sentido. Os média escolhem o ângulo que querem dar às histórias, escolhem as histórias que querem colocar naquele momento no site ou no jornal, e, portanto, a responsabilidade é enorme. É a responsabilidade de Eu, como diretor de um jornal, estou a escolher exatamente a peça que quero colocar, com o ângulo que eu acho que é importante, com as pessoas que eu acho que é importante falar. Neste sentido, primeiro, nós temos que chegar ao maior número de pessoas possível, e não só à maioria, não só ao homem heterossexual, branco, com dois filhos e de classe média, mas também a uma série de contextos sociais, contextos económicos, experiências passadas e futuras que todos nós temos e que são muito diversas. E essa diversidade tem vindo a ser cada vez mais evidente. Acho que se começa agora a falar cada vez mais de diferentes categorias, de diferentes experiências. O caminho está a ser feito a partir de agora. Quanto mais se explora, mais se descobre. E eu sou muito otimista, por isso acho que temos muito ainda para fazer, mas já estamos a começar a construir esse caminho. Todos nós temos contextos diferentes, temos realidades e obstáculos diferentes e temos que sentir que quando lembramos um jornal, que aquele jornal fala não só para um público específico, mas para toda a gente. A diversidade se torna os média melhores, aqui a diversidade não só de temas escolhidos, mas também a diversidade na própria redação, mas à frente tem ali uma parte pequena sobre isso. Nas relações, em termos de jornalistas, a maioria são mulheres, portanto, nem sequer há aquela questão de haver poucas mulheres, mas quando se fala dos cargos de topo, diretores de jornais, acionistas, pessoas que fazem parte da administração do jornal, há poucas mulheres. E, já para não falar, há poucas pessoas negras, por exemplo, em Portugal, claro, há poucas pessoas transexuais, há poucas pessoas intersexo. Essa diversidade é boa porque pessoas com experiências diferentes damos alertas para coisas diferentes. E essa mistura de realidades faz com que o jornalismo ganhe e o público ganhe, e a sociedade ganhe. A obrigação de combater estereótipos e ideias feitas, acho que é um ponto muito importante, mas também de noticiar coisas que aconteceram quando tinham acontecido. Por exemplo, as eleições o ano passado. Nós, como observador, tivemos de fazer a contagem de quantos homens e quantas mulheres é que tinham sido eleitos. Porque temos a ideia de que estavam muitas mulheres no painel de deputados eleitos. Nós fizemos essa contagem, nós descobrimos que, pela primeira vez, havia um terço de mulheres no Parlamento. Nós tivemos essa notícia. Quando as pessoas vão ler essa notícia, uma parte delas pensa, boa, um terço das pessoas que estão agora no Parlamento são mulheres. Mas, por outro lado, as pessoas vão ver e pensam, mas só agora é que há um terço de mulheres no Parlamento, nunca antes tinha havido. Portanto, este efeito da novidade, do novo, facilita muito o trabalho do jornalista e traz também muito mais público e denuncia discriminações. Tal como dizer, pela primeira vez temos um diretor de um jornal transexual, pela primeira vez temos um acionista da SONAI que é transexual. Isso é uma novidade. E isso faz pensar, até aí nunca tinha havido ninguém com uma experiência diferente da experiência mais comum, homem, branco, classe média. Desafios dentro e fora da redação. Primeiro de tudo, as redações são grupos como toda a sociedade. Há pessoas que são despertas para os problemas de toda a gente, há pessoas que se preocupam com os direitos humanos de toda a gente e há pessoas homofóbicas, há pessoas transfóbicas, há pessoas racistas. O grupo da redação é igual a toda a sociedade. O desafio aqui é as pessoas que estão mais despertas tentarem puxar aquelas que estão menos despertas para que esses temas entrem mais na agenda. E depois é assim, nos jornais, a política e a economia são sempre agora as áreas mais fortes, são aquelas que estão asseguradas. Não é? À partida, a agenda política vai-se sempre fazer. Como é que as políticas do governo estão a correr, aquilo que o governo está a dizer hoje disse, e aquilo que disse o ano passado, economia, como é que está a correr a banca, as políticas públicas, isso está assegurado. Portanto, aqui o desafio é nós conseguirmos furar esse espaço e conseguirmos pôr também na agenda uma reportagem sobre crianças transgénero, que achamos que é importante. Uma conferência que vai haver com convidados que vêm de outro país sobre os direitos LGBT, sobre a igualdade de género. É preciso insistir e vai-se conseguindo. Consegue-se uma, muitas vezes outras vezes não se consegue porque há outras coisas mais importantes, ou porque a direção considera mais importante, mas através desta insistência e através do provar que toda a gente merece estar representada, vai-se conseguindo. Aí está esta dupla que eu coloquei aqui. A frustração é comum tanto a jornalistas como a ativistas. Nós achamos sempre que a nossa causa é muito importante e gostávamos muito que nos dessem mais atenção e os jornalistas, especialmente desta área, acham sempre que aquilo que eles querem fazer é muito importante e devia ter mais espaço, e devia ter mais peças representadas. Nem sempre consegue. Às vezes temos oportunidade e temos que agarrar. E assim vai-se provando que às vezes os temas até funcionam. Dicas para jornalistas. Eu acredito sinceramente que um jornalista que esteja desperto para estas questões será sempre um melhor jornalista, porque tem mais conhecimento de determinadas discriminações, porque está mais alerta, porque é um cidadão também melhor. E os direitos humanos vão desde a liberdade de expressão até aos direitos das pessoas LGBT, até à igualdade de género. É um conjunto enorme. E aqui o meu conselho é, e acho que isso nunca se esgota, é ler, estudar, ler relatórios, ler notícias. Hoje em dia há imensas publicações internacionais que se dedicam só a estes temas, que têm uma abordagem muito leve, muito fresca. Quanto mais nós lemos, mais abrimos a nossa cabeça e automaticamente mais ideias temos. E vamos sempre dando essas ideias também à nossa redação e elas vão conseguindo fazer-se a pouco e pouco. Colaborar com associações, contactar investigadores e especialistas da área, simplificar o discurso. Quem faz estas áreas, e mesmo da parte dos ativistas, sabe perfeitamente o que é uma pessoa intersexo, sabe perfeitamente o que é uma pessoa transgénero. Mas o público comum não sabe. E é preciso nós desmistificarmos estes temas. Nós não podemos ser presunçosos e achar que toda a gente está tão esperta como nós, que toda a gente percebe tanto os conceitos como nós, que toda a gente está tão preocupada como nós. E nós, no Observador, temos feito um esforço para clarificar todos os assuntos. Eu sempre que escrevo uma reportagem sobre direitos LGBT, eu faço sempre questão de colocar o que é a sigla. Um exemplo. Nós aqui há pouco tempo começámos, em vez de usar a sigla LGBT, começámos a usar a sigla LGBTI, com o I de intersexo. Eu lembro-me perfeitamente de estar na redação, nós temos aquelas etiquetas para classificar os artigos, são as etiquetas que dizem quais é que são os assuntos dos artigos. Eu lembro-me perfeitamente de dizer, não, a partir de agora não é LGBT, a partir de agora é LGBTI. E toda a gente, mas o I é de quê? E eu, é de intersexo. E eu percebi, ok, não é óbvio. Então nós fizemos um explica-me, que é um formato de vídeo que nós temos de 30 segundos, a explicar o que é uma pessoa intersexo. E a partir daí, muita gente, não só naquela redação, mas público em geral, que não sabia o que era o I, ficou a saber. Não podemos ser presunçosos. Nós temos sempre partido do princípio que as pessoas não sabem do que nós estamos a falar. Nós queremos cativá-las, portanto, temos que nos esforçar para isso. Este é um exemplo, este é o explicativo que eu estava a falar. E este também é outro exemplo sobre as crianças transgénero. Lembro-me também de estar na redação e muita gente me perguntar: mas tu sabes porque é que uma criança transgénero é transgénero? Pronto. Nós fomos falar com uma das melhores especialistas de crianças transgénero no mundo e fizemos as perguntas difíceis que muitas vezes não fazemos, que é: porque é que uma criança é transgénero? Será que se trata? Será que não se trata? Como é que isto se resolve? Como é que os pais devem agir? Quais é que são as más atitudes que os pais têm? O que é que se deve fazer em vez de ter essas más atitudes? Desmistificar os temas, acho que é muito importante. No caso dos ativistas, hoje em dia há cada vez mais associações, e sim, associações especializadas. Temos associações que lutam pela igualdade de género, mas depois temos associações de mulheres ciganas, temos associações de mulheres negras. Há cada vez mais organizações que se especificam numa determinada temática e num determinado público. E isso é muito bom. Agora, nós temos que conseguir fazer a ponte, nós ativistas agora, temos que conseguir fazer a ponte com os jornalistas e temos que conseguir chegar a eles da forma mais sugestiva possível. Os jornalistas recebem dezenas de e-mails todos os dias e o assunto e o próprio tema do e-mail tem que me convencer para fazer alguma coisa. Nem que seja sugerir um entrevistar uma determinada pessoa, nem que seja dar uma ideia de um determinado ângulo, nem que seja a dizer-me que vai haver um lançamento de um livro super importante e que venha um convidado internacional. E não se pode desistir. Eu já recebi e-mails que não liguei nenhuma, já recebi outros e pensei, isto é mesmo giro, vamos fazer isto. O press release é um formato que já está mais do que gasto, é muito complicado um jornalista ler todos os press releases que recebe todos os dias e às vezes assim perdem-se boas ideias. Enviar uma boa ideia no meio de um texto chato e corrido perde-se uma boa reportagem. Portanto, nós jornalistas temos de nos esforçar e nós ativistas também temos de nos esforçar para nos cativarmos um ao outro. Redes sociais hoje em dia são um veículo brutal tanto para encontrar histórias. O Twitter é muito importante para seguir pessoas das áreas, tanto ativistas como jornalistas, para seguir publicações mais especializadas nas áreas. É aí que se descobrem histórias, é aí que se vêem novas fontes de informação, é aí que se começam a estabelecer ligações importantes que depois podem dar sempre algum resultado no futuro. Uma história só existe como fontes. É muito importante, se nós não falamos com associações, termos testemunhos, daquilo que queremos fazer, seja uma criança transgénero, seja de uma mulher cigana que é muito discriminada. Imagina, vou fazer uma reportagem sobre a discriminação que ainda existe com as mulheres ciganas. Eu preciso ter uma mulher cigana que me explique o que é que ela sente. Foi uma entrevista de trabalho e que foi discriminada por isto, lhe disseram aquilo. É importante, porque esse será o fio condutor e depois eu vou, a partir daí, procurar estudos sobre a discriminação que ainda existe em relação a mulheres ciganas. Um investigador tem feito um trabalho na área, uma tese de mestrado, vou falar com associações que trabalhem o tema. É a partir daí que se desenha depois um produto sólido, com um testemunho importante, real e também depois com toda a bagagem factual e teórica, que também interessa muito para que a reportagem fique sólida e fique com um sumo que depois as pessoas leiam e percebam que, ok, isto realmente não existe mesmo. O jornalista, na minha opinião, poderá sempre ser um parceiro, nem sempre a conexão é boa, mas nós podemos ajudar-nos uns aos outros. A realidade é sempre a melhor fonte de histórias. Um exemplo, é aquilo que eu estava a dizer há bocado, o terço de mulheres no Parlamento ocupado por mulheres, esta notícia teve 45 mil partilhas. Portanto, eu uso sempre estes exemplos para mostrar na minha redação, vão ver, isto funciona. Portanto, vamos fazer mais. É preciso insistir, fazer a contagem um a um, para que depois as pessoas percebam que as pessoas querem saber disto. E se querem saber disto, nós também temos que lhes dar isto. Isto é importante, isto é notícia. Não é só quem é que ganhou, se foi o PS, se foi o PSD. O facto disto nunca ter existido é que é notícia. Não é metade, atenção, é um terço de mulheres, não é metade. Aquele vídeo no programa ADN, aqui há umas semanas tem uma notícia de que os produtos menstruais, os tampões e os pensos higiênicos, em alguns estados dos Estados Unidos, estou ali uma senhora a assinar, alguns estados dos Estados Unidos, são taxados como produtos de luxo. Ou seja, eu comprar um penso higiênico é a mesma coisa que eu comprar um creme. E, não sei porquê, muita gente não sabia que isso era assim e então saiu a notícia. Nós aproveitámos para fazer um vídeo sobre porque é que o período é um tabu. Encontramos imensos vídeos giros, imensas crónicas engraçadas, porque é que as mulheres, quando vão à casa de banho, levam os pensos higiênicos muito escondidos e como se fosse assim algum problema grave que tivessem, ou porque é que se fala do período em voz baixa umas com as outras. Justificámos um bocadinho a coisa e automaticamente pomos as pessoas a pensar. Um vídeo também nesse sentido, na altura foi em dezembro de 2015, uma campanha que houve contra o racismo no Brasil, depois de que as atrizes brasileiras negras tenham recebido comentários racistas nas redes sociais. Levantou-se a questão do racismo no Brasil, que é muito evidente ainda, e nós falámos com a fundadora da associação que fez a campanha. Estes exemplos para vos falar sobre uma coisa. Esta reportagem aqui, vocês devem conhecer este casal, é o Eduardo Boutique, que é cabeleireiro, e é o Luís Borges, que é modelo. Esta reportagem teve 27 mil partidas. Claro que grande parte delas é porque eles são um casal conhecido. Então muita gente os conhece automaticamente para ver a reportagem. O fator de pessoas conhecidas é importante. Nem sempre resulta, nem sempre as coisas são feitas como deve ser, mas o facto de nós temos esta família, que são dois homens e que têm três filhos, e nós fomos falar com eles, fomos perceber como é que são as rotinas deles e que são as rotinas iguais a qualquer outro casal, faz com que muita gente tenha lido a reportagem e tenha, pelo menos, desbloqueado um bocadinho o preconceito que tinha dentro de si. Quando a Beyoncé diz eu sou feminista e eu quero igualdade de salários para a minha filha, não quero que a minha filha, daqui a uns anos, seja discriminada só por ser mulher, automaticamente os médias vão fazer uma notícia sobre isso, porque foi a Beyoncé a dizer e chamou-se a atenção para aquele tema. Quando a Charlize Theron diz eu não admito ganhar menos do que um homem protagonista só por ser mulher, automaticamente as câmaras vão estar em cima dela e os médias vão reproduzir aquelas declarações. O fator famoso é conhecido se os médias o souberem aproveitar. Se tiverem conceitos claros, souberem desmistificá-los, se aproveitarem sequer para fazer uma reportagem maior, uma coisa mais séria, a partir daí. As declarações de pessoas conhecidas não são o nosso inimigo, pelo contrário, nós podemos usá-las para conseguirmos fazer um bom trabalho a partir daí. Um dos exemplos é este aqui, depois eu acho engraçado porque estes temas suscitam sempre muita discussão. Brie Olsen é uma atriz porno, ela saiu da indústria há pouco tempo, E ele fez um vídeo em que explicava que desde que saiu da indústria porno não consegue ser respeitada pela sociedade. Que ela sai à rua e as pessoas gozam com ela, que ela já tentou várias vezes começar uma empresa e as pessoas não têm sucesso ao nome dela porque ela trabalhou na indústria fotográfica. Nós falámos com ela e depois, nos comentários, tínhamos dois tipos de pessoas. Um tipo de pessoas dizia: mas porquê ela quer ser respeitada se ela expôs o corpo? O que ela fez não foi correto. Ela não foi digna no trabalho que teve. Portanto, ela não merece ser respeitada. Ela só está a ter aquilo que ela merece. E o outro grupo dizia: não, ela tomou a opção que queria, ela quis ser atriz porno. Pode já não dar-me daquela. Ela quis ser atriz porno. Portanto, ela tem que ser respeitada como qualquer uma de nós, seja advogada, médica. E eu penso sempre que as pessoas que pensavam como esse segundo grupo, que ela não merece ser respeitada, ficam a pensar como o primeiro, de que ela vai fazer o que ela quiser com o corpo dela. Estes temas suscitam muita discussão. Pois, militar, vocês já devem saber esta história, não é? É só para verem como as coisas... Os médias têm muito poder, é este o poder. Lá está, é um poder e responsabilidade ao mesmo tempo. São as duas na mesma medida. Nós temos a responsabilidade de dizer as coisas como deve ser, de as denunciar e ao mesmo tempo elas depois têm um efeito. Isto é uma campanha de ambos, vou passar. Ah, relações dos jornais. Temos uma diretora só, no Público, Bárbara Reis. E depois temos também o Teatro Económico, que são dois diretores, uma delas é a mulher. Panorama hoje, falta de representação de minorias. Este ponto, jornalismo e ativismo podem ser amigos. O que eu acho é, isto é um exemplo, eu, Catarina, defendo os direitos das pessoas LGBT. Se eu souber que houve um massacre contra os homossexuais, isso é notícia. É grave, é notícia, tenho que fazer, é atualidade. Mas, se eu souber corrupção numa organização LGBT, eu também tenho que denunciar. Eu não acho que jornalismo e ativismo sejam inimigos, não são, pelo contrário, um alimenta ao outro. O facto de nós estarmos mais despertos alimenta a nossa capacidade jornalística e de fazer melhor o nosso trabalho, também temos mais fones, mais conhecimento, mas temos que ser sempre imparciais. O facto de nós também termos mais conhecimento também faz com que nós sejamos mais alerta para corrupção numa organização LGBT, porque temos mais fones naquele meio, mas temos que fazer. Portanto, acho que podem ser amigos e grandes amigos até. Pronto, já acabou. Como mulher negra africana, uma rádio internacional que refletia mais a realidade dos PALOP. A partir da Europa, o que eu fazia era relatar a realidade dos PALOP. Chegou um certo momento que eu achei que causou alguma estranheza de eu estar num contexto europeu a falar sobre África, um continente que eu na realidade também não conhecia assim tão bem. Mas é o papel do jornalista refletir a realidade que a redação se propõe. Após quase 6 anos de trabalho nessa redação, eu senti a necessidade de fazer uma transição. E essa transição foi, precisamente, do jornalismo para o ativismo. Aqui eu acho que a Catarina tem razão, que podem ser amigos, podem andar de mãos dadas, mas há uma separação. O jornalismo relata, o jornalismo descreve a realidade. O ativismo intervém. O ativismo faz para mudar essa realidade. Uma realidade que é organizada pela democracia. Como jornalista, uma das maiores dificuldades que eu tinha dentro da redação era tentar cumprir a agenda da própria redação. Nós tínhamos objetivos, fez-me lembrar muito uma das frases que uma das minhas professoras de jornalismo disse. Ela perguntou: o que é uma notícia? Alguém aqui pode responder a isso? O que é uma notícia? Alguém que se queira dar uma sugestão? O que é uma notícia? Comunicação de uma ocorrência. Fantástico. Só mais uma. Só mais uma sugestão. Comunicação de uma ocorrência. Ok. Nós também tentámos dizer, comunicação de uma ocorrência, isto, aquilo, assim. E a minha professora disse, sim, uma notícia é um produto que nós temos que vender. Ponto final. E foi disso que eu me apercebi quando comecei a trabalhar numa redação. Realmente nós temos um produto que nós temos que vender. Nós temos que seguir algumas regras e algumas, as necessidades, temos que pensar nas necessidades do mercado. Quando pensamos em minorias, as minorias não interessam a ninguém. São um produto que não vende, à partida. Por isso é que eu acho que o ativismo é um grande amigo das minorias, nesse sentido, em questões de representação, porque é um mercado de nicho. É um produto que há de ser vendido para um determinado nicho. Quando nós pensamos nessa questão do nicho, nós pensamos também em meios de comunicação étnicos. Eu não sei se alguém já ouviu falar sobre isso. Os meios de comunicação étnicos são realmente meios de comunicação que trabalham para nichos, ou seja, de pares para pares. Podem ser, às vezes são chamados também meios de comunicação para imigrantes ou meios de comunicação para minorias, mas em geral, pelo menos nos Estados Unidos, são meios de comunicação étnicos e no Brasil também chamam meios de comunicação étnicos. Quando eu soube desta corrente do jornalismo, que tem muito a ver com o ativismo, tentei aproximar-me da mesma, através de um projeto que se chama Rádio Afrolis. É um audioblog. As novas tecnologias têm-nos ajudado muito mesmo para divulgar temáticas que normalmente não são abordadas nos mídias mainstream. Então, há estudos que até provam que, por exemplo, no contexto dos Estados Unidos, a maior parte da produção feita pelas minorias étnicas são de natureza de autoafirmação, autodeterminação. Enquanto que, por exemplo, a maioria branca, a maioria, nem em todos os contextos, a maioria branca produz mais coisas como sites para vender material, sites de poesia, não tanto é uma questão de ativismo. E eu, seguindo essa tradição, comecei o audioblog Rádio Afrolis. O audioblog Rádio Afrolis foca-se mais nas minorias negras aqui em Portugal. Nos mídia, o que é representado em questão de negros está incluído dentro do que são os imigrantes. Os imigrantes são um grupo muito vasto. E eu foco-me nos negros portugueses, no audioblog. Também, claro, consequentemente, nos seus pais, que vieram para cá, logo os imigrantes também estão incluídos. Mas o foco principal são os afrodescendentes negros a viver em Portugal. As representações dos imigrantes aqui em Portugal, nos mídia, começaram a ser um bocadinho mais fortes a partir dos anos 90. 92, 95, focavam-se mais, vêm para cá, não é? Os imigrantes estão a chegar. A partir de 95, 98, começaram-se a focar um bocadinho mais em políticas de integração. A partir dessa data também, mais ou menos até 2003, mais ou menos, acho que sim, 2003, começaram-se a focar mais no papel dessas comunidades aqui em Portugal. Como é que eles podem exercer a sua cidadania em Portugal? Mas sempre focando nos imigrantes. E os outros? As outras minorias? Os negros que já nasceram aqui nunca são representados. Sempre que eram vistos nas mídias, eram vistos como o grupo, ou as representações que eram feitas deles, eram sempre ligadas ao imigrante. Ou seja, eram sempre excluídos, eram sempre transportados. Exato, transportados para fora do que é o contexto português, que é o único contexto que eles conheciam. E este audioblog foi feito nesse sentido, tentar arranjar um espaço para essas pessoas que não são representadas dentro dos meios de comunicação aqui em Portugal. E em Portugal, eu acho que é uma questão um bocado crítica. É uma questão crítica, porque como não se fala de racismo, quando se tenta abordar questões de racismo, é um bocado ao atropelo. Agora nós temos novelas como A Única Mulher, por exemplo, que tenta abordar essa questão de uma forma simpática, mas como se já tivesse havido uma discussão sobre o que é o racismo. Então caiu um bocado de paraquedas. Há ali um hiato e as pessoas não sabem bem como é que nós chegámos a esta novela, por exemplo. Muitas pessoas da comunidade negra, elas vão dizer, ah, nós temos de lançar um Ralph aqui na televisão e todo o programa, eu não sequer sei bem o nome. Mas é um programa de talentos e o Anselmo Ralph estava lá, com o júri, então as pessoas, que bom. O Anselmo Ralph é um músico angolano, que, claro, não é? E até uma questão que a Catarina disse, é importante termos as pessoas famosas. O fator conhecido é importante. Mas todos os outros que já vivem aqui em Portugal há séculos precisam de tratar um Anselmo Ralph fantástico. Claro que também é bom, as pessoas sentem-se acolhidas ao ver uma cara negra na televisão e sentem-se acolhidas. Mas não é a mesma coisa que ter a representação que já está aqui dentro do país. Agora vou passar só aos desafios que nós temos quando nós queremos abordar estas questões aqui. Eu falo muito de minorias porque é a minha área e é na questão que eu tenho trabalhado mais e a minoria que me toca mais é a minoria negra. Então, os desafios que eu reparo, que, alguns quais eu preparei dentro das redações e mesmo trabalhando com a construção dos meios de comunicação étnicos, é encontrar fontes fidedignas. O que nós fazemos nas redações é nós temos uma lista de contactos. E com estas restrições agora do tempo, não é? Nós temos que fazer tudo para ontem. E todas as outras redações do mundo têm que fazer tudo para ontem. Nós temos todos acesso às mesmas agências noticiosas. Nós temos a nossa lista de contactos, nós recorremos sempre às mesmas pessoas, quase sempre às mesmas pessoas. Daí também, para a Catarina disse, é muito importante, nós temos que ser pessoas interessadas e tentar sempre arranjar um ângulo diferente à questão. Então nós ficamos ali presos, no conforto, e depois também tentar arranjar as tais fontes fidedignas, nem sempre é possível, porque nem sempre são tão aceitos. Ah, mas porquê é que não foste contactar o pesquisador tal? Porquê é que não foste buscar o estudo tal? Que é o de sempre que nós já conhecemos. Temos também uma outra dificuldade, que é um desafio, mas também pode ser uma nova fonte, que são os produtores, é a concorrência dos produtores consumidores. Hoje em dia toda a gente é jornalista, o potencial fornecedor de informação. Nós vemos, por exemplo, a CNN a pedir vídeos dos telespectadores para enviarem, para complementarem algumas notícias, por exemplo. Agora também acho que aqui em Portugal também se faz mais ou menos a mesma coisa, pedem vídeos para complementar. Então nós temos essa concorrência. Há outras pessoas que são capazes de produzir quase a mesma coisa que nós, como jornalistas, e às vezes até com outro tipo de fontes, porque têm outros constrangimentos, não têm constrangimentos às vezes também, e conseguem fazer isso. É uma concorrência, é um desafio que nós também temos que enfrentar. Temos, claro, temos as limitações das redações, não é? Budget, recursos em geral, e também temos, às vezes, dificuldades em verificar informação com o bombardeamento dessas mesmas informações, com tanta informação que vem dos mídias, da internet. É muito interessante nós termos blogs, termos cada vez mais fontes, mas essas fontes depois para serem confirmadas é um bocadinho mais complicado. E então, o que é que as redações poderiam fazer para tentar focar um pouco mais estas questões das minorias? Na Alemanha, na Holanda, por exemplo, são países que já têm nas suas redações muitas vezes pessoas dessas mesmas minorias têm nas redações. Quando, por exemplo, há uma... Aqui em Portugal achei muito interessante quando houve a questão dos presos políticos em Angola. Sim, mas quando começou a questão, o interessante foram buscar especialistas, quase todos portugueses, para falar sobre essa questão. Há angolanos que estão lá, há angolanos que estudam essas questões e não foram comentadores. Não houve um comentador angolano aqui a fazer. Oh, não luz é angolano. Sim. Então, é negra. É isso. Exatamente, é isso. Há essa questão. Não corres tu, não é? E então, eu estava a falar mais da questão mesmo da cor da pele. Não houve um, se calhar devia ter falado mesmo assim. Não houve um comentador negro a falar sobre a questão dos presos políticos em Angola. Houve o embaixador itinerante Angola. Uhum. Em que programa é que foi esse? É na RTP. Uhum. É negro. Ok, então pronto. Estava a defender que eles estavam bem presos. Claro. Ok. Está bem, mas quer dizer, é negro. Então houve. Fantástico. Então, na Alemanha e na Holanda, o que eles fazem é, regularmente, eles fazem isso. Qualquer questão que tenha a ver com uma minoria ou com um país, imagina a Síria, e eu achei muito, muito bom também que houve aqui uma vez, e por acaso essa foi a única vez que eu vi, houve uma questão qualquer de islamofobia, e eles convidaram uma pessoa da Mesquita aqui em Lisboa para falar naquela jornada. Eu achei fantástico. Isto é um exemplo maravilhoso, e agora pelos vistos já sei que houve outros exemplos também do género. Isso é um dos esforços que as redações devem fazer para tentar ter mais diversidade no tipo de representações que eles fazem. Também é muito importante consultar outros mídias para utilizar as informações. Mídia étnicos são fantásticos para isso também. Mídia produzidos pelas próprias minorias para depois tentar cruzar com informações que são divulgadas pelos mídias mainstream. Eu já tinha falado aqui também se existe uma divisão entre o jornalismo e ativismo. Eu acho que deveria existir. Acho que é importante que exista, porque o jornalismo acho que deveria continuar a descrever e o ativismo deveria continuar a intervir. Mas quando eles dão as mãos, é outra coisa. Obrigada. Coisa, eu acho que grande parte das coisas que foram ditas, quer pela Catarina, quer pela Carla, abordam as perguntas que o Daniel tinha colocado como mote para esta sessão, e não sei se não me apetece antes colocar em causa algumas coisas. E uma delas é, quando nós estamos a falar de direitos humanos em oposição àquilo que são os estereótipos e as ideias feitas de que a Catarina falou, nós estamos a falar só de minorias, estamos a falar, por exemplo, de uma maioria, que é a maioria das mulheres, por exemplo, não é? Que também precisa de muito ativismo jornalístico, digamos, no sentido em que, a propósito daquilo que disseram tanto a Carla como a Catarina, a diferença entre ativismo e jornalismo, e eu acho que a Catarina disse uma coisa muito importante, disse a propósito, por exemplo, da corrupção numa organização LGBT. É óbvio que eu posso ter a maior, como jornalista, posso ter a maior das identificações com uma série de causas, mas isso não me impede de noticiar coisas que podem ser objetivamente mais para essa causa. Eu vou dar um exemplo. Em 2004, não sei se a maior parte das pessoas que aqui estão se lembrará, porque muitas delas são muito jovens e já foi há 12 anos. Em 2004 veio a Portugal uma... Foi em 2004, acho que sim. Veio a Portugal uma organização chamada Women on Waves, que veio num barco da Holanda. Estão ali pessoas com idade para saber, olha lá. Vem de um barco da Holanda e que era uma organização que defendia a legalização do aborto. Creio que sabem que o aborto só, a pedido da mulher, só é legal em Portugal desde 2007, por via do referendo, do segundo referendo. E esse barco, eu sempre defendi a legalização do aborto desde 1900 e... Enfim, e muito pouco. Desde nasci, não, mas enfim, atendendo a que a primeira lei é de 84, eu já tinha 20 anos nessa altura, há muito tempo. Bom, e eu estive a seguir esse processo desde o início, e a dada altura lembrei-me de uma coisa: o barco já tinha zarpado da Holanda, e eu lembrei-me de pensar: será que o governo português pode impedir a entrada do barco nas águas territoriais portuguesas? E tentei encontrar um especialista em direito do mar. Também não foi fácil, porque era uma coisa sobre a qual eu não sabia nada. E lá encontrei um especialista em direito do mar e me disse: sim, senhora, as convenções marítimas, o direito do mar internacional, permite eventualmente Portugal impeça a entrada do barco nas águas territoriais portuguesas. E dei essa notícia. E o que é que aconteceu? Acho que a maior parte das pessoas que se lembra do caso também se lembra do que aconteceu. Portugal impediu a entrada do barco em águas portuguesas. E o especialista que eu entrevistei foi chamado ao Ministério pelos secretários de Estado do Mar, exatamente para explicar melhor como é que eles podiam fazer. Ora, houve pessoas, inclusive a pessoa da Women on Waves, quando souberam que eu tinha feito isto, disseram: mas como é que tu foste fazer uma coisa dessas? Como é que é possível que tu fosses prejudicar desta maneira uma causa na qual tu acreditas? E a verdade é que isto é a diferença entre ativismo e jornalismo. É um exemplo daquilo que tu estavas a dizer. Isto é, eu sabia que aquela notícia podia ter aquele resultado, no entanto, aquilo era uma notícia. E tanto que era, que acabou por acontecer. Em relação, agora voltando ao princípio, a importância de trabalhar estes temas tem a ver com aquilo que é o jornalismo em geral, não em relação a estes temas em particular, mas em relação a todos. Interessa aos jornalistas, creio eu, encontrar formas novas de olhar para as coisas. Isto é, nós não, o jornalismo é uma forma de dar a ver o que é invisível, de organizar o mundo de modo a que... O mundo é uma desorganização, não é? E nós só vemos uma parte daquilo que se passa, nós, cada um de nós. Ser jornalista e fazer jornalismo é tentar mostrar coisas que não são óbvias, não é? Quer dizer, obviamente há coisas que têm a ver, como disse a Catarina, com noticiar, sei lá, o que o governo faz, isto é, a comunicação mais oficial, essa é óbvia, mas depois tudo o resto tem a ver com aquilo que eu acho que é a natureza mais nobre do jornalismo, tem a ver com a nossa capacidade de olhar para a realidade e de encontrar abordagens que não são as abordagens de todas as pessoas todos os dias. Isto é, as pessoas têm a sua vida e veem uma parte da realidade. A ideia é que nós consigamos dar-lhes a ver outras partes da realidade. E de um modo geral, estes temas de que nós estamos a falar aqui e que não têm só a ver com minorias, como eu há bocado disse, tem a ver com aquilo que as pessoas não veem claramente. Por exemplo, é engraçado porque há bocado aquele título daquela reportagem que tu fizeste, pela qual recebeste um prémio, que eu vou ler porque não tinha lido, que é Olá, eu sou o João e gosto de brincar com coisas de mim, causou-me um sobressalto. Sabes porquê? Por causa das coisas de menina. Sim, mas essa frase, vou explicar o título. Essa frase é a frase que ele usa, o João, que tem 10 anos, claro, para se apresentar aos meninos, aos colegas dele da escola. Se os meninos, depois de ele dizer Olá, eu sou o João, eu posso brincar com coisas de menina, se os meninos o aceitarem, ele percebe que eles podem ser amigos dele. Se os meninos torcerem o nariz, ele afasta-se deles. Percebe que está no título. Ok, mas obviamente ele é uma criança e, portanto, essa afirmação está entre aspas. É da criança, mas há coisas de menina e de menino, não é? E essa é uma questão que subjaz a toda esta, a quase tudo aquilo que nós estamos aqui a falar, exceto aquilo que diz respeito às questões das minorias étnicas, que é nós pensarmos as coisas estereotipadas. Exato, pensar todos os estereótipos. E essa, aliás, essa ideia da classificação de coisas de menino e de menina está, diria eu, no início de todos os problemas de que nós estamos aqui a falar, praticamente. Não é? Portanto, e isso, lá está, isso, fazer, por exemplo, fazer uma reportagem sobre brinquedos e sobre a questão dos brinquedos terem ou não terem sexo, que é uma coisa que eu por acaso já fiz em 2004 também, e portanto agora há pouco tempo houve uma grande polémica por causa do McDonald's, não sei se seguiram, por causa do McDonald's ter brinquedos para menino e para menina e não sei o quê. Bom, é engraçado porque a sensação que eu tenho muitas vezes, porque já trabalho nestas coisas há muito tempo, é que em relação a certas coisas parece que nunca se sai do mesmo sítio. Nós estamos sempre a voltar às mesmas conversas e as pessoas estão sempre a levantar as mesmas questões. Os corredores dos hipermercados continuam a ter corredores cor-de-rosa e cor-de-rosa. Sim, e estamos sempre a voltar ao mesmo. E, portanto, isto é uma... Eu acho que para as pessoas que se preocupam com determinado tipo de coisas que têm a ver com os estereótipos, isto é um trabalho muito cansativo. Por um lado é interessante e, por outro lado, é muito cansativo. Nós temos a sensação de estar... É aquela coisa que está-se a subir aquela duna e estamos outra vez a descer, não é? Estamos sempre a descer outra vez e a voltar a subir e a descer. mas há coisas em que as coisas avançam e uma das coisas que avançou, e há bocado a Catarina, eu sei que não estou a responder às perguntas, mas estou um bocadinho estranha. Há bocado a Catarina falou daquela sigla LGBT, que era LGBT e agora é LGBTQI e qualquer dia é uma coisa de um tamanho, também é um problema. Os ativistas, e esse é um problema do qual eu queria falar, é que isto às tantas transforma-se numa coisa um pouco impossível, não é? Nós não pormos num artigo LGBTQI e depois pormos abre paredes, lésbicas, gays, bissexuais, transgênero, quando a gente chega ao fim disto já é uma linha deste tamanho. Portanto, aquilo que a Catarina falou há bocado tem a ver também com a capacidade de comunicar. Às vezes também esbarra um bocado nestas coisas, mas eu queria ir um bocadinho atrás, e queria ir um bocadinho atrás, que não é muito atrás, que é o tempo em que os meus colegas diziam é ele que, porque esta capacidade que as pessoas têm de identificar esta sigla, que as pessoas já identificam as quatro primeiras letras, mas entretanto já se acrescentaram mais umas 30, esta capacidade de identificar é muito recente nas redações portuguesas. Isto, até há relativamente pouco tempo, era algo de completamente desconhecido. E os meus colegas achavam que eu era a especialista residente em homossexualidade e coisas assim, e então diziam, Fernanda, desculpa, como é que é aquilo? Aquilo quer dizer o quê? Porque nunca sabiam, não é? Isto para dizer que, embora haja esta coisa de subir a duna e estar sempre a sentir que descemos, como acontece com os brinquedos, por exemplo, e nomeadamente com todas as questões que têm a ver com as mulheres, que são as questões que mais atrasadas estão em relação às outras, estranhamente. Houve um avanço absolutamente extraordinário no que diz respeito aos temas LGBT. Ou LGB, ou LG, talvez LG só. Em Portugal nos últimos tempos e isso é uma coisa que eu acho que se deveu muito a não só ao ativismo, obviamente, porque nós tivemos ativistas que funcionaram muito bem, mas deveu-se ao jornalismo e de facto, a partir de uma certa altura notou-se que os jornalistas portugueses tomaram esta temática como uma temática importante e fizeram dela uma temática mainstream. E isso é uma coisa que é muito notável em relação a isto, mas depois que permite ver um contraste incrível em relação a outras coisas, não só em relação às questões das mulheres e do feminismo, como, por exemplo, às questões das minorias étnicas. Para mim é muito difícil de compreender porque é que quer as questões do feminismo, quer as questões das minorias étnicas são tão pouco atrativas para os média portugueses. Digamos que neste momento qualquer coisa que tenha a ver com a discriminação de homossexuais, como se viu por exemplo no caso do Colégio Militar, consegue ter um impacto incrível. Tu não concordas com isso? Sim, continua. Consegue ter muito mais impacto do que questões relacionadas, por exemplo, com os direitos das mulheres ou com os direitos das minorias. É muito mais raro nós vermos questões relacionadas, por exemplo, com o racismo a serem tratadas nos média portugueses. E isso é uma coisa que eu gostava de... Quer dizer, não tenho explicação para isto, nomeadamente porque isto depende muito das redações e não tenho explicação para o facto das redações portuguesas, nomeadamente, as portuguesas não sei como é que é, noutros países, terem uma tão grande sensibilidade para estas questões da homossexualidade, que é uma sensibilidade que começou há, há uns 10 anos e que acompanhou muito toda a evolução que houve em termos de legislação. Isto é, nós em termos de legislação em relação aos homossexuais tivemos um avanço extraordinário em muito pouco tempo. E houve paralelamente, e não sei até que ponto é que não houve aqui um alimentar mútuo, o interesse dos médias. Agora deixem-me pensar o que é que me faltava falar. Há bocado em relação à diferença entre jornalismo e ativismo. O jornalismo relata e descreve. Bom, o jornalismo relata e descreve, mas o jornalismo, aliás, como eu estava a explicar, também intervém, como é evidente. E de alguma forma, às vezes até intervém mais do que os próprios ativistas. Consegue intervir no sentido de obter resultados mais do que os próprios ativistas. Há imensos casos desses em Portugal e não só. Portanto, não, essa diferença entre jornalismo e ativismo não é assim tão clara nesse sentido. O que é diferente são as motivações entre jornalistas e ativistas, mas o resultado nem sempre é... muito diferente. Exato, às vezes até consegue ser... Tu com uma boa reportagem podes às vezes obter resultados incríveis que ativistas levam 300 anos para conseguir. Minorias é um produto que não vende. Pois, precisamente, isso não é verdade. Não é verdade em relação a... Depois tu disseste. Tu disseste, minorias é um produto que não vende. Depende. Era isso que eu estava a dizer, isto é, se tu estiveres a falar das questões minoritárias relacionadas com as etnias, terás razão. Depende. Terás razão. Depende da altura, depende se está na moda, se não está na moda, depende se vamos usar alguma coisa assim. Não, eu diria que em Portugal não há uma potência muito grande, ao contrário do que existe, por exemplo, nos Estados Unidos, em que todas as questões relacionadas com questões de etnia são muito fortes. Aqui nós não temos isso, porque os portugueses gostam imenso de acreditar que nós não somos racistas, que não, tivemos um colonialismo fantástico, em que andámos todos aos beijinhos, e portanto, cada vez que aparece uma coisa que põe isso em causa, as reações são muitas vezes brutais. Eu lembro-me, por exemplo, de um livro de uma escritora portuguesa, que é a Isabela Figueiredo, que escreveu um livro que se chama Memórias Coloniais, acho que é assim que se chama, sobre Moçambique, em que ela fala do pai dela, e que o pai dela fala do pai dela como um racista. E é um livro que conta coisas muito duras sobre o que era Moçambique. E ela teve uma reação brutal, porque as pessoas não querem. Por isso, o livro dela teve um livro? Sim. As pessoas não querem, quer dizer, uma reação brutal dentro de um determinado... Porque nem sequer foi um livro muito discutido no mainstream, precisamente porque estas coisas não chegam ao mainstream. E há pouco tempo eu fiz uma coisa, há pouco tempo, há 10 anos, um ano e tal, já não me lembro, fiz uma coisa sobre racismo a seguir àquela coisa que houve na Cova da Moura, em que há um grupo de ativistas da Cova da Moura que entram, vão à esquadra e que são espancados na esquadra. Isto foi há 2 anos, acho que não foi. 2015? Ok, então não foi há 2 anos, foi há 1 ano e pouco. E o Calaf escreveu, o Calaf, que é um músico angolano, escreveu um texto bastante duro na Rede Angola, e resolvi fazer uma coisa sobre racismo. E resolvi fazer uma coisa que vai no encontro daquilo que tu estavas a dizer, que era tentar perceber, olhar, porque nós olhamos para a televisão portuguesa e não vemos negros. Olhamos para o Parlamento Português e há um negro, e é sempre o mesmo, há não sei quantos anos, que é o Helder Amaral, do CDS. E, de facto, nós temos uma total invisibilidade dos negros portugueses. É como se não existissem dentro das quer dizer, nós vemos nas ruas, não é? Sim, mas não estão nas instâncias de representação. Exatamente. Não estão, e isto cria um problema enorme para os jornalistas, não é? Não diria que. Quer dizer, haver fontes, se nós formos à procura, mas a questão não é essa. A questão é que isto cria um problema enorme para as pessoas que, sendo negras, estão a crescer no país e que não se vêem representadas. Isto é um problema da representação, é um problema, tal como em relação às mulheres, foi preciso criar. Porque é que nós chegamos a ter 1/3 de mulheres na Assembleia da República? Porque houve as cotas, porque se não houvesse as cotas, não tínhamos. Não tenham qualquer dúvida sobre isso. E em relação aos negros, é um bocadinho estranho, quer dizer, o que é que aconteceu aos negros portugueses? Desapareceram todos, andam nas obras e depois não... Não, estão a ser incorretos, então. Acabámos de ver isso. Hã? Acabámos de ver isso, é que não são representados, as histórias deles não interessam, não vêem. Não, é só questão de não ser cobertos, é questão de não estarem representados. Exato, não estão representados. Bom, mas quer dizer, eles estão... Mas têm que estar, eles têm que estar, por exemplo, nas universidades, mas nós não conseguimos vê-los, sim. Nós não conseguimos vê-los, porque a nossa Constituição impede... Ok, deixa-me só acabar esta ideia. A nossa Constituição impede... isto é um problema para o jornalismo, isto sim, é um problema para o jornalismo, é um problema para a sociologia, é um problema para a academia, de um modo geral. A Constituição impede que nós contabilizemos as pessoas a partir das suas características étnicas. E, portanto, tudo o que nós temos em termos de... Cada vez que nós queremos saber, por exemplo, se nós quisermos saber, como jornalistas, quantos negros há em Portugal, é absolutamente impossível. Não há maneira nenhuma de saber isto. A única coisa que as pessoas conseguem saber é quantos cabo-verdianos, quantos angolanos, quantos moçambicanos, quantos guineenses, quantos santomenses. Isso sim conseguimos. Só que ser santomense não quer dizer ser negro. Pois é. Exatamente. E essa é a questão fundamental. Isto é, como é que nós conseguimos... Como jornalistas, dizer, por exemplo, o que é que está a acontecer aos negros que andam na faculdade? Ainda há pouco surgiu um estudo sobre afrogêneros no sistema educativo português. Eu li as notícias sobre o estudo e depois cheguei tipo, a uma parte da notícia e percebi, ok, estão a falar de cabo-verdianos, não estão a falar de negros. Exatamente. Para fazer esses estudos as pessoas fazem um esforço enorme, têm que fazer sempre o cruzamento de dados. E então ela, para considerar o que era um afrodescendente, ela pensou, ok, se a mãe e o pai viveram, se um dos pais tiver nascido num Palop, nem sequer consideram todos os países africanos, se um dos pais tiver nascido num Palop e aqui a pessoa nasceu aqui em Portugal, então é um afrodescendente. Legal, depois falava da questão do negro em geral, porque imagina, há muitos brasileiros negros. Então, esses também não vão ser contabilizados em várias estatísticas. Os números são sempre tempered, são sempre. Não? Manipulados. Acabam por ser adulterados. Mas acabam sempre adulterados. E depois, no final, o que ela dizia que é muito interessante, ela acabava por dizer: este estudo não é representativo. Pois é. Acabava sempre por dizer: por mais esforço que uma pessoa faça para tentar trazer números que possam refletir a realidade dos afrodescendentes ou dos negros aqui em Portugal, acaba por ter que fazer uma introdução mínima que vai desautorizar o estudo, que é este estudo não é representativo. Bom, mas só para terminar, aí existe um problema muito complicado nessa questão em específico, que tem a ver com aquilo que eu diria que é uma deficiência do ativismo. Há uma deficiência do ativismo no que diz respeito ao ativismo antirracista em Portugal. Que é, não há essa comunicação, isto é, tu precisavas de ter, da parte dos ativistas antirracistas, tu precisavas de ter informação a passar, por exemplo, eu gostava de ver mais jovens negros que andam nas faculdades a falar sobre estas questões. A exposição, se calhar, não é? Quer dizer, a exposição aos temas, a comunicação, a divulgação dessas discussões. Eu não vejo essa questão ser muito abordada. Não vejo isso. Talvez esteja mais fechada em algum momento. Eu vejo mais essas coisas que estão a acontecer. Mas isso é preciso passar por lá. Não, mas isso eu acho que tens mesmo razão. Eu reparei, quando eu cheguei a Portugal e queria fazer este trabalho do audioblog afrovisto, tive que procurar muito, mas muito, para encontrar esse tipo de informação e saber onde é que estavam esses grupos. E fez-me falta um bocado dessa divulgação, de trabalho fantástico que esses ativistas têm estado a fazer. E eu não encontrava. Eu tinha que ir aos sítios, tinha que conhecer pessoas para conseguir saber das discussões que estavam a ser feitas, do trabalho que estava a ser desenvolvido e está a ser desenvolvido. mas depois falta essa parte da, da divulgação, da exposição também nesse trabalho. Por acaso, aí, assim, acho que sim, falta isto, um isto é a propósito daquilo que é a relação entre os ativistas e os jornalistas. E pronto. Ok. Pronto, obrigado.